119-8. Direita, transponder 55 no 7, nível 360. O 19889, está autorizado o nível de voo 360 para Rio de Janeiro. Primeiro, Upper November 857, após Upper Zulu 16, saída Lael, Leda, BDF, primeira curva à direita 5517 no transponder 119-8, controle Salvador. 1889, primeira posição da saída, Dael. Dael. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para pushback funcionamento 1889. Cruzeiro 03, toca remédio 44, esquerda, pé no vento, chama para gravado. Esquerda do vento 03. Taxi 5827, temos 122 a bordo, 122 com 3 horas e 50, um tornado com fins. 21122 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. 76 via Índia Alfa, boa. 3662, aguarde o repasse. Aguarde o repasse, 3662. Giri base e aposto final, está checado. Giri base, reportará final, baixar e travado 03. Se a gente mantém a posição. Tá, mantém, pode ser. Sabe travado 03. Livre toca remetido 120 graus, 10 mais. Livre toca remetido 03. Galera, mantém o web 527. Ali, mantém 527. Salvador, vou para o Gente, a barra de cópia no 405, saída prevista, gole, transição ao fito. Cruzeiro 71, Recife agora 1251, Alterna 1-3325, azul 4071. 251, Alterna 3325, boa noite, azul 4071. Para a base. Chamar para a base 03. 05, pronto para a cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5522, coteja. Autorizado 0, Upper Gole, Ofito, Ofito, planejamento correto, chama para pushback, funcionamento. Autorizado, chama para o TAC, 3858. Base 03? Autorizado, gira base é porta final 03. Porta final 03. ...5827, decola 50, controle 198. 198, 57. Web 5827. Web 5827, prossiga. Decolado, cruzando o Beacon and Flash. Conforme autorizado, 5827. 27. Rogério. Prossiga. Boa noite, senhor Apurinhas. É, confirmar nossa autorização, Recife. Teste disponível, está pronto para copiar. Gente, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5512, coteja. Positivo, autorizado, Recife 350, Apriwish 58, executa a Puca Caju, decola da 10 com curva à esquerda, 198, aciona 5512. Cotejamento correto, chama para flashback fundamento. Amaral, obrigado. Na chegada Bonfi, número 2, velocidade 250 mais. Olha, fizer o texto que remete, esquerda pelo vento, chama para gerar base. A do vento, chamar para a base, 03. Pessoa. 159 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette, alfa no ponto espera torre 1 decimal meia, bom voo. Juliette alfa, ponto espera 26, boa. Tá livre a base, episódio 3. Livre a base, reporte final pra chegada. Só quero a final, 03. Livre toque remetida, 120 graus, 109. Livre toque remetida, 03. Sexta 3258 autorizado, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter Olimpos toca remete aos 23, correção 57, esquerda, perna do vento, chama para girar a base. Chamada para a base, 03. 3258, com o ponto de vida colar, 120 graus, 10 mais. 010, tá 38. 3858, decolar 258, controle em 199, decimal 8, bom voo. 98, boa noite, obrigado. O Olimpo 03 está autorizado a girar base, aguardando a autorização para a toque arremetida. Vive base 03. Foi. 3858, livre DS, forma estabilizada. 3858 decolou. Confirmando, subindo a 370 na bomba. Na bomba 370, 3858. O 6313, vetor para o sequenciamento, o direita 240, limite ao localizador, reduza para 1809. Direita 240, limitado ao localizador, na rua Chané 6303. Positivo, desce para 2 mil pés aguardando o vetor final em redução. 2.200, Web 5827, Recife, 1251. 251, 587. O 03 tocou e arremeteu ao 01, autorizado curva esquerda, reporte na perna do vento da 10. Contará do vento da 10, limpo 03. Uniforme estabilizado. Uniforme estabilizado, CNM 03. 03, por gentileza, mantenha a perna do vento da 10. Temos agora um tráfego com Boeing da Webjet a 1 minuto e meio do marcador externo, ok? Matará do vento, limpo 03. Torre Webjet 6748, estabilizado nacional. Webjet 6748, boa noite, cheque trem, pouso autorizado pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 6 nós. Informa um tráfego P3 da Força Aérea Brasileira, na perna do vento, 1 no 0, não vai interferir com a aproximação. Gente, está autorizado o Webjet 6748. Controle está 3858. Pois não. Possibilidade de voar próximo, está presente? Aguarde, tem um tráfego em aproximação no setor norte de Salvador, quando assim possível, o centro libera o sinal, ok? Ok, obrigado. O comando que está chamando é o Gol, está muito baixa a mensagem. Gol 405 para o presidente. Só um minuto, estou com o tanque, está sinalizando o push para cruzar a retaguarda. Assim que ele cruzar a gente libera, ok? Aérea, corrigindo P3, por gentileza, curva direita, passa um 360, mantendo a perna do vento da 10. Temos agora um tráfego próximo à duna, ok? Para pouso também na 10. Você bateu 360 para a direita, reportará a regressão na do vento, limpo 03. estabilizou, chame a minha 313. Torre 18 mesmo, pouso. Trato. Travado, 6748. Ciente, pouso autorizado, 6748, vento 110 graus, 119. Ciente, autorizado, lab 7748. Salvador, uma boa noite. Eu vou chamar minha 3 no 3, 3 vidas. Oxané 6303, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aeronave que precede um Boeing da Web, já cruzando o eixo da 1735, informo também um tráfego um P3 da Força Aérea Brasileira na perna do vento, no zero, não vai interferir com a aproximação, aguarde apenas autorização de pouso. Gente, Oxané 6303, graças. 2 está pronto, táxi, alterna Aracaju, 1h51, autonomia, 1-2-2 a bordo. Juliette Alfa 18, meia no ponto de espera torre, 62 no ajuste, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18, meia, obrigado, voo. Local 05, após os banhos, retaguarda autorizado, puxa acionar no 5, chame táxi. Gente, após a aeronave, retaguarda, auto 05, acionamento voo, no 4, 5. 8, solo 05, libere a direita e reporte, liberando pista, Webjet 6748. A gente está livrando a direita, o objeto 6748. Liberou o objeto 6748. Gente, avistado, táxi autorizado via Alfa e reportante para táxi Juliette para ingresso, o objeto 6748. Alfa antes da Juliette, o objeto 6748. Xaner 6313, pouso autorizado, pista 1-0, o vento 1-20 graus, 089, cheque 3. Baixou, travou, leve pouso, Xaner 6313. O 03, está autorizado a girar base, aguardando apenas autorização para toque arremetida. 03. Identifique para 2000, com 1012, informe estabilizado. O Olimpo 03, eu informo apenas um Airbus da Oceanair a provavelmente 1 minuto e meio de duna, ok? Ah, se bater, só foi uma prova e arremeter da uma plaquinha lenta. 6748, prossegue via Índia para o 03. Índia 03. Então 3152, boa noite, mantém ponto de espera 1-0. Torre 1-03, já possui condenar a prova repetida a um tráfego pela direita, cadê? Afirmativo, Olimpo 03. Para aproximação, informe estabilizado. Olimpo 03, continue a aproximação, aguardando apenas pista livre, ok? Informo que o Airbus da Oceanair tocando agora a cabeceira no zero. Eu bati, senhor. 2, torre 18-6. 18-6, 2-1-10. No 3, no solo 08, libere a direita agilizando na medida do possível, táxi via Alfa e reportante o táxi 6 Juliette. Alfa, reporta no Juliette, será minha 3 ou 3? São 3158, aguarde a autorização, temos um tráfego agora também a meio minuto do marcador externo, ok? Tá. 03, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 1 a 30 graus, no nós. Afirmativo 03, vai arremeter nós. Torre Salvador, Oceana 6212, passando aqui sem braço. Oceané 6212, boa noite, continue a aproximação, aguardando apenas autorização de pouso. Oceané 6212. 6212. E arremeteu 03. Olimpo 03, ciente, tocou e arremeteu 09, autorizado curva à direita, aguarde para girar base, Olimpo 03. Negativo, arremeteu no ar, está girando base pela direita. O TAM 3152, após a passagem da aeronave na final, agora é um Airbus Ocean, né? A linha mantém pistão no zero. Oceaner 6212 ingressa via Índia para o 04. Ao 6313 vai via Índia para o 04, então. 6313, Índia 04. PLB 079, 4 horas e 4 de autonomia, alterna com o fim. 0404-079. Copiado Gol no 405, por gentileza, para o táxi, a partir do presente, chame torre 118, decimal 612. 118, Gol 1 no 405. Foi o Gol 1 no 405 para o táxi. Gol no 405, gente, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Gente, Juliette Alfa, quando espera, algum no 403. Boa base para o Olimpo 03, para a direita. O Olimpo 03, por gentileza, aguarde para girar base. Aguardando 03. Oceaner 6212, no solo, aos 12, libera a direita e taxi via Alfa, reportante do taxi Juliette para ingresso. Alfa, 6212. O Gol 1405, Gol 1405, mantém ponto de espera do 10.